sai. Aproveita a chuva que cai. Deixa para trás o que for capaz. De onde vem o tempo tem mais. Joga fora a roupa que não cabe mais. É primeiro de janeiro. Tira a máscara da cara e fica em paz. Com seu rosto verdadeiro. Segue a direção do seu coração. Seu passo faz o seu chão. Solta a voz então, sem hesitação, pra desamarrar a razão. Corta agora o que já não te satisfaz. É primeiro de janeiro. Sai da casca como um barco sai do cais. Pra ganhar o mundo inteiro. Direção.